bem-vindo ao Bíblia Toda Cast, o podcast que estuda a Bíblia sistematicamente. Seguimos no estudo do livro de Juízes. Esperamos que essas aulas e esse material possa trazer transformação, paz e vida abundante em Cristo. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, então na semana passada a gente terminou o livro de Josué um pouco no atropelo, não foi isso? Mas nós conseguimos terminar. Só um comentário final. A gente falou um pouquinho sobre a posse da terra, né? O livro de Josué, ele trabalha com três momentos. A gente poderia falar sobre a conquista, é isso? A tomada e a posse. Tomar a posse é mais difícil do que conquistar. Porque uma conquista, ela é imediata, né? É muito difícil, muito difícil. Mas na vida do ser humano normal, tomar posse diz respeito à consistência. Porque são várias forças constantemente que estão diante da nossa vida e que nos impedem de tomar a posse e manter a posse. Então, tem uma questão relacionada à preguiça, tem uma questão relacionada ao medo, à falta de fé. São vários exemplos, várias situações em que nós podemos ver que manter a posse de uma terra é difícil. E é isso que a gente vai ver no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é um livro que inicia a partir da morte de Josué, é isso? E ele vai até um período mais à frente, até mais ou menos o período das dinastias de Israel. O primeiro rei foi Saul, não foi isso? Depois Davi, Salomão e ali por diante. Então, o período de Juízes, ele vai da morte de Josué até o início do reinado em Israel. Eu queria chamar bastante atenção para o discurso final de Josué antes do livro de Juízes começar. Se você depois tirar um tempinho em casa e ler lá os últimos três capítulos de Josué, você vai ver que palavras abençoadoras que esse grande homem de Deus deixou para os filhos de Israel. Mas ele deixou também uma tarefa extremamente, humanamente impossível, que é a tarefa da fidelidade. Então, ele estabeleceu lá, olha, fique firme na palavra do Senhor, porque se você for desobediente, maldições vão cair sobre você. Essas maldições, inclusive, já haviam sido estabelecidas lá no livro de Deuteronômio, os ais de Israel. Se Israel fosse fiel à promessa de Deus, haveria bênção. Se Israel fosse infiel, haveria maldição. Então nós chegamos no livro de Juízes. Eu perguntei isso aqui na primeira aula que a gente teve. Não precisam responder levantando a mão, mas o livro de Juízes, vocês concordam comigo que ele é um livro muitas vezes esquecido? Não é um livro assim que a gente tem uma paixão muito grande de ler, porque ele é um livro pesado, em primeiro lugar. Quando você pega as histórias que estão ali no livro de Juízes, elas são muitas vezes horrendas, é até difícil lidar com elas. Porque é um período em que a maldade de Israel veio muito à tona. Juízes, certamente, a gente escutou quando criança, ouvimos falar sobre os heróis que existem em Juízes, né? Que os juízes eram heróis. Alguns deles foram heróis, isso é verdade. Mas mesmo os juízes que são heróis, são falhos. E existe uma tendência em Juízes: começa mal e termina pior. Então, nós fazemos um esforço tremendo para ensinar esse livro na Escola Bíblica Dominical para as Crianças, na EBF, para tentar tirar ali os grandes exemplos. Mas eu vou dizer para vocês, quando nós analisamos caso a caso, nós vemos que é um livro em que não tem heróis humanos. Nós vamos ver isso ao longo de todo esse estudo que começa hoje. Mas eu chamo a atenção para vocês no capítulo 21, versículo 25 de Juízes, dá o veredito sobre esse momento na vida de Israel. Juízes capítulo 21, versículo 25. Olha lá. Juízes capítulo 21, verso 25, diz assim o texto: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Lê o versículo inteiro aí para mim, alguém. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Curiosamente, aqui então, nessa introdução, eu quero chamar a sua atenção. Parece que Juiz é um texto muito antigo, de uma realidade cruel, vil, que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Mas logo nessa introdução, eu queria deixar claro para você, Juízes tem tudo a ver com a vida que nós vivemos hoje. Tá? Eu quero citar aqui um grande sociólogo americano, norte-americano, o nome dele é Peter Berger. E ele fala, analisando a sociedade contemporânea, ele fala o seguinte: que durante a modernidade, um período anterior à nossa, existia uma visão que era relacionada a uma figura que ele utiliza. Vocês já viram aquelas camas antigas nos bercinhos que tem um véu assim? Alguém sabe o nome daquilo? Para evitar, é para evitar mosquito, não é? Você sabe qual que é o nome daquilo? O nome daquilo é do céu. É o nome daquilo, do céu. Então é um véu que vem da parede assim, ó, do teto, e abre, recai, fica assim, não é? E a cama fica embaixo dele. Até bem elegante. Quando a gente vai lá no museu, acho que no Museu do Imperador, em Petrópolis, você chega no quarto, tem isso aí até hoje. Então, qual que é o objetivo dele? Era proteger dos mosquitos, né, e tal, dar um sono tranquilo. Mas esse Peter Berger, ele fala que o do céu pode ser usado como analogia de uma sociedade que reconhece que existe um poder acima de todos os poderes, ok? E bem ou mal, apesar das discordâncias, as discordâncias ocorrem debaixo do céu. Então, se você pensar assim, 100 anos atrás, você tinha cristãos, devotos, que acreditavam que você deveria ser puro para casar. E você tinha não cristãos que, por uma série de influências sociológicas que o próprio cristianismo deu ao longo do tempo, eles também acreditavam que, bem ou mal, você precisa ser puro para casar. Vocês estão entendendo isso? Tanto quem ia na igreja direto quanto quem não ia, é claro que quem ia na igreja era um crente fiel, entendia que ele tinha que fazer aquilo por causa do Deus vivo. O outro entendia que era por causa de uma cultura, de uma tradução ou de uma tradição. Mas todos agiam daquela forma porque eles estavam debaixo de uma mesma forma de ver o mundo. Mas hoje nós vivemos um período que é chamado de pós-modernidade. Alguém já ouviu essa palavra antes? E a pós-modernidade é um tempo em que não existe verdade. A verdade simplesmente não é algo buscado mais. E aí o Peter Berger, ele diz que agora não é mais o tempo do céu, daquele véu que ficava sobre todas as coisas. Agora nós vivemos a cultura do guarda-chuva. Como que é a cultura do guarda-chuva? Eu morava lá em Juiz de Fora, cidade que chove, assim, eles falam as quatro estações no mesmo dia. Eu estudei lá. E é muito interessante, porque você andava no calçadão, né? Porque, claro, não fala para os juiz foranos, né? Mas não tem praia em Juiz de Fora, eles acham que tem. Porque lá o centro da cidade chama Calçadão, como se fosse na beirada do mar, né? E o nome da rua, acho que lá tem uma rua também que chama Beira-Mar, não, isso é Iubá, né? É o bar que tem a Beira-Mar? Tá bom. Descontração. Quando eu andava lá no Calçadão, tinha sempre uma pessoa assim: ó, o guarda-chuva, R$5. Aí você tinha que comprar naquela hora, porque se começasse a chover, era guarda-chuva, R$20, entendeu? Porque a chuva é a necessidade. E quando você anda lá em Juiz de Fora, você vê que quando está chovendo, você abre o seu guarda-chuva e tem tanto guarda-chuva no calçadão que você começa a ver que uma pessoa que está com guarda-chuva, às vezes não cabe os dois ou três na calçada com guarda-chuva, não é? Você já reparou isso? Aí a gente tem que ficar lá sambando com o guarda-chuva, um levanta mais para cima, outro mais para baixo, aí, não é isso? Então, agora, use esse exemplo que eu dei para pensar na nossa cultura. Hoje nós vivemos uma cultura que cada um tem o seu guarda-chuva referente à verdade. Vocês estão conseguindo compreender? Eu acho que a verdade é viver assim. Você acha que a verdade é viver de outra forma. O mundo vive dessa forma hoje. Ok? E aí nós começamos a ter confusões, porque quando a gente tinha um do céu só, o que que acontecia? Nós tínhamos o mesmo meio de comunicar sobre o que é certo e errado. Pelo menos a gente tinha um diálogo. Ok? Hoje em dia, se você falar assim, ó, isso está errado, aí a pessoa responde assim, não, está errado para você. Para mim não está errado. Então a cultura hoje, pasmem, susto, a cultura hoje é muito parecida com a cultura lá do tempo de Israel, porque diz o texto assim, naquela época não existia rei, não existia uma norma para viver, não existia um líder. Deus não estava sendo reconhecido como o padrão do que é bom e do que é certo. E isso gerava o quê? Uma confusão na forma de andar com guarda-chuva. Vocês estão conseguindo compreender? Então, não havia rei, cada um vivia, andava no centro da cidade, como se o seu guarda-chuva fosse a verdade absoluta. E por que o seu guarda-chuva é uma verdade absoluta? Nós começamos a experimentar um mundo de violência. Porque se a verdade sou eu quem digo que é, individualmente, então eu posso fazer o que eu quiser. Vocês conseguiram compreender esse raciocínio? Quando há um reconhecimento do que é verdade, as pessoas normalmente elas têm mais freios. Elas falam assim, não, realmente, eu pisei na bola, eu vacilei. Mas quando qualquer um é dono da verdade, então vale tudo. Vale tudo, porque quem que vai ser juiz entre os dois? Tudo é natural. Tudo é natural, tudo pode, cada um faz o que quer. Então, por mais que as pessoas hoje em dia tentem dar a lei, atribuir à lei algum valor, no fundo, cada um começa a viver da forma que quer. Então, aquele tempo lá era um tempo de pluralismo, só que o pluralismo deles é diferente do nosso, porque o nosso pluralismo, ele não é necessariamente religioso. As pessoas não falam assim, ah, eu estou adorando um Deus X, eu estou adorando um Deus Y. Não conta para ela, tá, gente? Mas a Bíblia fala que essas pessoas são idólatras, sim, que elas adoram deuses. A visão da Bíblia é essa. Em Juízes, como é que eles faziam na época de Juízes? Eles tinham várias divindades, eles sacrificavam para essas divindades, não é? E para a gente hoje? Por exemplo, será que existe um Deus relacionado ao dinheiro? Será que existe a tentação de idolatrar e colocar como centro da sua vida o dinheiro? Será que existe também um altar de um Deus contemporâneo relacionado à beleza? Onde as pessoas entregam suas vidas por completo na busca desenfreada pela beleza? Será que existe um Deus contemporâneo sobre a satisfação do prazer pessoal? Um Deus do hedonismo? Se existe, eu não tenho certeza, mas que as pessoas constroem. Esse é o ponto. Existe aqui, então, o juiz vai nos ajudar a entender que a mesma situação que existia lá, existe hoje. Então é um texto extremamente atual. Por quê? Ah, mas ninguém faz um sacrifício de criança mais, isso é uma aberração. Não faz não, meus queridos? Quantas pessoas deixam seus filhos e suas famílias inteiras no altar do Deus trabalho? É a frase que o Timothy Keller fala. Olha que coisa profunda. Eles podem não ir lá pegar a criança e sacrificar como era antigamente, mas eles fazem isso de um aspecto espiritual. Ah, em nome do meu crescimento econômico, eu vou sacrificar a minha família. Sacrifica mesmo. Em nome do meu crescimento, da minha beleza, eu vou sacrificar os meus relacionamentos. Sacrifica mesmo. Em nome do Deus, aceitação, eu preciso ser aceito como alguém. Então, a pessoa cria um altar ali, ela começa a criar uma série de cultos no dia a dia, coisas que ela faz para ser aceito, e ela sacrifica todo o resto. Porque essas divindades, a diferente do Deus de Israel que se entregava pelo seu povo, essas divindades, esses ídolos, eles cobram tudo e não entregam nada. Então esse é o tema da idolatria, um tema extremamente contemporâneo. Esse é um primeiro tema que a gente pode falar. Existe um aspecto relacionado à idolatria daquele povo que não pode ser menosprezado na nossa vida. inclusive na vida de quem se diz cristão. Ah, mas eu ando com o Senhor Jesus, não é isso? Eu vou na igreja todo domingo. Juiz vai nos ensinar a perceber que muitas vezes nós... Não é assim que a gente nega a Deus. A gente só acrescenta outros deuses no meio da panela, tá bom? Vamos desenvolver então esses raciocínios aqui. O que é um juiz? Você Sim. falou que a verdade não existe. Na visão pós-moderna. Na visão de hoje em dia. Nós sabemos que para o nosso Deus, Ele é a verdade. Não só que a verdade existe, mas Ele é a verdade. Só que o nosso tempo hoje em dia vive como se não houvesse um rei. Ok? Quero responder uma pergunta aqui para vocês. O que é um juiz? Normalmente, nós chegamos para ler o texto de juiz com um pouco de preconceito, porque a gente tem um conhecimento do que é um juiz de direito, e a gente tenta ler esse texto colocando no texto bíblico um significado de juiz que não está ali completamente. Um juiz não é simplesmente aquele que julga, tá? Um juiz é um instrumento para o julgamento de Deus. Conseguem perceber a diferença? O juiz hoje em dia é aquele que senta na mesa, vê um caso e fala assim, está certo, está errado, vai preso, não vai preso, paga a multa, não paga a multa. Até acontece isso com alguns casos. Por exemplo, Débora foi uma juíza que exerceu muito esse lado de decidir causas difíceis. Mas o ponto central de um juiz é aquele que é revestido da autoridade divina para trazer o juízo de Deus sobre o povo. O juízo de Deus, nesse caso, é libertação para o povo de Israel e derrota para os povos inimigos. Conseguiram compreender isso? Algum comentário? Então a gente vai ver isso sempre. Daqui a pouco a gente vai estudar um ciclo que sempre acontece no livro de Juízes. Então, nesse ciclo, sempre tem um momento central assim, ó. O povo peca, aí Deus manda uma nação tomar aquele povo de Israel, o povo se arrepende, o povo sofre muito, aí se arrepende, aí clama a Deus, aí Deus manda um juiz, esse juiz liberta o povo de Israel e derrota a nação inimiga, esse juiz continua vivendo, há um momento de paz, depois o juiz morre, o que que acontece? O povo peca de novo. Esse é o padrão. Outra coisa também que eu vinha falando sobre a questão dos heróis. O livro de Juízes não é um livro de heróis, porque os heróis, até os melhores juízes fracassam nas tarefas que eles têm que fazer. Por que então que esse livro está na Bíblia? Esse livro está na Bíblia porque ele não conta a história desse povo. O livro de Juízes talvez é um dos livros em que o Evangelho está muito latente, porque ele mostra o tempo todo, primeiro, que o povo de Israel precisa de um juiz eterno, porque os juízes humanos libertam por um tempo, e depois o que acontece com eles? Morrem. Israel volta a pecar. Segunda coisa, que os juízes humanos não são capazes de salvar os outros. E mais, ele é um livro que mostra de forma inquestionável a nossa condição espiritual, a condição espiritual do homem longe de Deus. Então o livro de Juízes é um presságio do Evangelho. Por quê? Você vai ver um povo que é obstinado em desobedecer a Deus, esse povo constantemente nega a vontade de Deus, e por outro lado você vai ver um Deus obstinado e comprometido em salvar esse povo, apesar da rebeldia desse povo. Por isso que é difícil entender o livro de Juízes. Porque é mais fácil você entender a Bíblia como um grande livro de histórias morais. Aí você pega lá, viu como Moisés era um homem bom, viu como Josué era um homem bom. Mas a Bíblia não é isso. A Bíblia não é a história do povo de Israel. A Bíblia é a história do Deus de Israel, que é capaz de fazer tudo por amor a esse povo, para que esse povo seja resgatado. Então vamos lá. Esse livro vai retratar um Deus misericordioso, paciente, que trabalha incansavelmente em nós e em nosso intermédio, apesar de nossa teimosia em ir contra os propósitos desse Deus. Então esse livro não é sobre os juízes, esse livro é sobre o juiz dos juízes. Esse livro é sobre o Deus Todo-Poderoso e o amor que ele tem por esse povo. Mesmo que esse povo, por várias vezes, desobedeça e se rebele contra Deus. E aí eu vou falar então dos principais temas do livro de Juízes. Primeiro, incansavelmente Deus oferece sua graça. Mais especificamente, ele oferece a graça dele para pessoas que não merecem. Muitas vezes não buscam a Deus e muitas vezes nem os valorizam. O apóstolo Paulo não fala ali, uma coisa é o justo morrendo pelo justo, não é isso? Fala isso em Romanos? Uma coisa seria um homem, alguém morrer por um justo. Mas Deus entregou o seu Filho por nós quando nós éramos ainda pecadores. É o mesmo princípio. Então nós somos convocados aqui a nos enxergar no povo de Israel, na realidade de Juízes. A nossa devoção espiritual a ler esse livro não é nos colocar no lugar dos heróis que às vezes aparecem, mas é reconhecer que apesar da nossa fraqueza, Deus nos chama e nos busca, como diz o Salmo 23 lá, você lembra do Salmo 23? No finalzinho do Salmo, diz assim, como é que é o último versículo lá? Misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aquele seguirão lá no original seria melhor traduzido com a palavra perseguirão. Olha só o que o Salmo 23 faz. Bondade e misericórdia me perseguirão. Da mesma forma que no começo do Salmo, o salmista está sendo perseguido por coisas perigosas que estão no deserto, a bênção do Senhor sobre o povo dele reverte essa maldição em bênção de uma forma que não é simplesmente você que tem que ir atrás da bênção, não. Num certo sentido, a misericórdia e essa bênção vão te perseguir. Isso é impressionante. É curioso que no nosso devocional a gente fala assim, não, Deus não tem agido na minha vida porque eu não estou buscando. Isso é verdade. Não estou mentindo, não estou negando isso, perdão. Isso é verdade. Mas tem uma verdade mais impressionante ainda, que é a seguinte, se você pertence a Deus, ainda que você tropece, Ele vai te guiar. Ainda que você tropece, Ele vai te disciplinar de alguma forma, Ele vai te levar, Ele vai deixar que coisas aos nossos olhos, coisas ruins aconteçam na nossa vida, para nos trazer de volta. Ele está disposto a fazer isso. Essa é a missão de Jesus. É a missão de Jesus. De ir atrás da ovelha perdida de Israel. Isso, porque se ele perdeu um, que é a vontade do Pai, né? Ele não perde, mas se ele perdeu um, ele deixa de cumprir a missão. E todos pensam que Jesus vai cumprir a missão dele, né? Mas a missão dele permanece ainda, nesse sentido, né? De completar a finitude dos tempos, a salvação da coletividade que pertence a ele, né? A Deus. Mas a gente observa aqui uma coisa que faz pensar mais pesado ainda e que fica sem resposta, tem essa resposta só dele. Mas já pensou se todos na sala que fechássemos os olhos e abríssemos de repente e somos cidadãos cananeus? Estamos diante de um exército, né, que vai agir com mão pesada? Ou se fechássemos os olhos e acordássemos já do lado ali de Judá, e entrássemos guerreando, entendeu? Então, sem resposta, né? Mas isso, para a nossa vida, como você reporta aqui, no nosso tempo, mostra a grande misericórdia e o amor dele para conosco. Porque a gente fica assim, não, somos diferentes deles. Somente nas coisas de Deus. Somos diferentes dele pela graça e misericórdia de Deus. Exatamente. Não é somos diferentes. Não é somos. Alguém fez essa frase há um tempo atrás, diz assim, pregar o evangelho é como um mendigo que achou pão e agora vai levar pão para os outros mendigos, né? A glória não está no mendigo que achou pão, a glória é de quem permitiu que esse mendigo pudesse ter o que comer. Então, isso também nos dá autoridade para pregar o evangelho, porque quando a gente prega o evangelho, isso não é uma coisa nossa, não é uma coisa que depende da minha capacidade, né? Mas é essa impetuosidade de Deus em amar o povo dele. Então, embora tenha bons exemplos, tem bons exemplos em Juízes, hoje mesmo a gente vai ver algum, mas a regra geral é o mau exemplo. A regra geral do livro de Juízes são maus exemplos. Então, primeiro tema, Deus incansavelmente oferece sua graça a um povo rebelde. Segundo tema, Deus quer governar todas as áreas da sua vida, não apenas uma delas. Então, você vai ver em Josué e vai ver em Deuteronômio. Diz o seguinte, em Josué, Deus determinou a posse completa de Canaã. Vai lá e toma posse dessa terra. O povo consegue tomar posse da terra em Juízes? Você já leu ou consegue imaginar aí, dentro do contexto? Você acha que o povo consegue tomar posse da terra perfeitamente? Não, não consegue. O povo foi preguiçoso, passou a conviver com religiões e ídolos pagãos. Então, o que é a questão central aqui? Todo mundo que vem à igreja, se você perguntar para uma pessoa que se diz crente, fala assim, você nega Deus? Qual que você acha que é a resposta da pessoa? Não, não. Deus é tudo na minha vida, ela vai falar isso. Assim como Jesus disse lá no capítulo 7 do Sermão do Monte, o que ele fala lá? Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor. A repetição Senhor, Senhor é uma confissão religiosa. Jesus está dizendo assim, tem gente que está gastando tempo na igreja, está indo lá achando que está barganhando com Deus, mas a vida dessa pessoa é como se ela não tivesse lei. Porque Jesus diz lá, eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é isso? Então, não é ter uma vivência religiosa que te torna um filho de Deus. Não. Por isso mesmo, a maioria das pessoas que vêm à igreja, elas não vão negar a Deus, elas vão falar assim, ah, não estou nem aí para Deus não. Mas elas vão começar a viver como se isso fosse a realidade. Vocês estão percebendo a diferença? Assim como foram os israelitas. Vai lá e domina aquela terra. Ah, vamos, mas hoje? Tem que ir hoje? Não, mas eles têm... Eles estão cheios lá de tanque de guerra, eles estão com cavalos de ferro. Como é que fala? É cavalo, não é o... Carro de ferro, isso. Vamos lá hoje não, vamos outro dia. Aí daí a pouco o povo está convivendo com outro, aí tem que fazer negócio com uma pessoa que não é, que era cananeia, deveria já ter sido expulso da terra, mas não foi por desobediência. Daqui a pouco estão casando com pessoas que vêm daquela linha e tem um pensamento completamente contrário a Deus. Daqui a pouco os deuses que eram para ser varridos daquela terra por causa das abominações já estão no meio e estão fazendo coisa no dia a dia, e o povo de Deus está lá, povo de Deus entre aspas, está lá fazendo o quê? Vivendo um politeísmo. Fala com o lábio assim, eu acredito só em Deus, mas a vivência adora um tanto de altar, o altar do dinheiro, o altar da satisfação pessoal, o altar do egoísmo. É isso? Vocês estão percebendo então a profundidade disso? É um outro tema. Deus nos exige de nós um discipulado completo. Não, a gente não pode chegar para Deus e falar assim, Deus, é o seguinte, aqui está a minha casa. Fica na sala, pode ficar em qualquer lugar, mas no meu quarto aí também é demais, né? Não, o discipulado, por definição, é completo. Algumas pessoas têm um engano e acabam caindo nessa conversa. Qual que é a conversa? Que Jesus pode ser o seu salvador sem ser o seu senhor. Aí você vai ver algumas pessoas falando assim, Ah, talvez Jesus já até é o seu Salvador, mas ele ainda não é o seu Senhor, então entrega a sua vida. Não, não. A Bíblia não dá margem para isso. Ser salvo significa estar submisso à senhoria de Cristo. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. E aqui eu quero dizer, meus irmãos, nós pecamos, nós erramos. Tá? Você não tem que ser perfeito para ser salvo, senão você não seria salvo. A salvação é pela graça. Mas fruto da salvação é uma vida que constantemente passa a tomar posse dessa vida que Deus quer para nós. Então, nós não podemos estar acomodados, satisfeitos, como se o que Deus tivesse que realizar na nossa vida já acabou. Não. Nós estamos engajados constantemente para que a posse da nossa vida seja tomada por Deus completamente. André, eu notei aqui, um tempo atrás, que Cristo é Senhor. No Novo Testamento, há apenas 16 referências a Jesus Cristo como Salvador. Há 64 vezes como Mestre. E há 650 vezes como Senhor. Uma matemática. É, não tem como dissociar. Ele só é o seu Salvador se ele é o seu Senhor. E eu sei que nas nossas casas, nessa habitação aqui, ó, que somos nós, há vários lugares e cômodos que ainda precisam ser arrumados, tá? Tem que ter essa humildade diante de Deus. Mas não pode haver um impedimento de desejo para que Deus seja convocado ali, para que ele realmente tome posse. Então, essa é uma atitude importante. Terceira coisa. Existe uma tensão entre a graça e a lei no livro de Juízes. Essa tensão acontece constantemente. Qual que é essa tensão? O mandamento de Deus é claro. E gera uma condicionalidade. Lá em Deuteronômio é assim, ó. Se você for fiel, você vai ser abençoado. Se você não for fiel, você vai ser amaldiçoado. É a aliança entre Deus e Abraão. Então, as promessas de Deus, dá a entender que a promessa de Deus depende de nós para ser cumprida, né? Quando você pensa nisso. Mas não. Essa é a tensão. Olha como é que está tensionado. Parece que os temas estão brigando. Para você ser abençoado, você tem que obedecer a Deus. É isso? Mas eu desobedeço a Deus e agora? Mas Deus é fiel. É um Deus de graça. Ele vai te abençoar ainda que você tropece. Hoje à noite eu vou pregar sobre o livro de Gênesis, capítulo 15. No momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. E há uma coisa fantástica ali, se você tiver disponibilidade, venha. Mas vou adiantar aqui rapidamente. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, e Abraão crê em Deus, e o livro fala assim, Abraão creu em Deus e Deus contou isso, reputou isso como justiça. Quer dizer, então Abraão não era justo, você concorda? Aí Abraão pergunta assim, como que eu posso saber, Senhor? Como que eu posso saber isso? Aí Deus fala assim com ele, pega uma vaca de 3 anos de idade, pega um carneiro de 3 anos de idade, pega pombo, serra todos no meio e anda no meio deles. Ok? Abraão foi lá e fez isso na hora. Abraão entendeu que Deus estava pedindo. Naquela época, isso era uma aliança. Você não assinava um contrato no papel, igual hoje. Quando você fala assim, eu vou casar com você para sempre, vou viver com você para sempre. Legal, bacana. Como que eu sei disso? No meio do casamento lá, tem uma hora que vai tocar uma musiquinha, vai o noivo e a noiva para um cantinho, o que é que eles fazem? Assina um papel, tem uma implicação legal. Então, Deus está fazendo um contrato com Abraão ali no capítulo 15 de Gênesis. Só que acontece uma coisa impressionante. Deus coloca Abraão para dormir e Abraão não passa entre os animais. E diz que uma tocha e uma fumaça que representa as manifestações de Deus ao longo da história passou no meio daqueles animais. Vocês estão entendendo? Então, olha só, Deus fez um juramento com Abraão em que Abraão poderia errar. É como se fosse assim, Abraão falou assim, tá bom, Deus, agora eu sei que o Senhor é justo, mas e eu, Senhor? Porque eu não sei vocês, não estou falando aqui eu mesmo. Eu sou muito fraco. Deus não vai cair, mas eu vou cair, e aí? Aí eu vou ser amaldiçoado? O que, é que vai acontecer? Então, Deus, esse juramento que Deus fez com Abraão é o seguinte, Abraão, se eu estiver falando a mentira, eu vou ser destruído. Mas Deus não mente. Só que tem uma coisa, Abraão. Se você falar mentira, Deus fala para Abraão, eu vou ser destruído. Vocês entendem isso? Se você errar, Abraão, eu vou sofrer igual esse animal cerrado ao meio. Quem vai pagar por isso sou eu. Então, isso é o Evangelho, como está em Juízes. O que é o Evangelho? Eu e você erramos. O que Deus fez? Te amaldiçoou para o resto da vida? Você era inimigo de Deus, diz a Bíblia. Não, o que Ele fez? Morreu por você, morreu por mim. Por isso ele colocava os anjos. Por isso que tem que ser vendido para o outro. Porque o outro fala assim, aceita que a salvação dos pecados. Aí o livro de Hebreus fala que Jesus, além de tudo, ele passou pela sua tentação e venceu. Ele foi justo, ele foi justo da forma que você não foi, que eu não fui, e ele sofreu a punição que era para mim e para você. Então o Evangelho, só um segundinho, o Evangelho, ele está o tempo todo gritando para sair das páginas do livro de Juízes. Porque como pode ser um povo tão abominável como é o povo de Israel, o que faz ao longo do tempo, como pode Deus amar esse povo ainda assim? Na verdade, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados futuros, né? Exatamente. Então, se pecar, antes da gente cometer o pecado, a gente já está perdoado por ele. Você só basta crer, né, e tomar posse disso. Exatamente. Morreu por pecado, a gente nem cometeu ainda. Você nem pensou em cometer, porque na verdade, o que Jesus faz? Ele não simplesmente perdoa o pecado, né? Ele cria uma nova humanidade a partir da morte e ressurreição dele. Então, a condição de queda do primeiro Adão em Jesus não existe mais. E quando a gente participa da vida e da morte dele na conversão e da ressurreição, a gente recebe uma nova humanidade. A gente tem que entender o pecado não como um ato em si. Antes disso, o pecado é uma condição. O ato errado que você comete, ele é o fruto de uma condição de pecado. Você está entendendo a diferença? Por isso que a gente não pode cair no moralismo. Como é que é o moralismo? É assim, ó, você não pode fazer nada errado, você tá, entendeu? Você tem que ser puro, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Aí acaba a pregação, está todo mundo assim, ó. É, não vai ter jeito não. Eu me conheço, terça-feira já vai estar tudo errado. Eu vou ter pensado alguma coisa errada, eu vou ter sido orgulhoso com alguém. Quem está na luta pela santificação, quem está buscando isso, sabe a dificuldade que é. Por isso que é uma luta pela fé. Vamos mandar, senão... André, nós custamos a entender aquela mensagem de Jesus para os discípulos, quando ele encontra a Jesus, falando que nasceu, plantou o trigo e nasceu também. É o joio. Uhum. Então, não tira não, deixa lá. Essa mensagem, nós já usamos isso aí erradamente muitos anos... Que qualquer coisinha que o elemento fazia, a igreja excluía. Você lembra disso? Eu lembro que eu tenho 60 anos de igreja. Então já passei por essas coisas todas. Puxa vida, quantas vezes as igrejas, ou a igreja errou? Quantas vezes? Então a gente começa a trabalhar a mente em cima disso aí. E Jesus, naquela época, já pensou, naquela época, não faz isso não, é errado. Quantas coisas já dizemos errado? Sim. Muito, né? Muito. Quantas coisas que é o cinema da exclusão, né? Era. Não, é verdade. Mas aí qual que é a nossa tendência então? Por isso que o tema é atenção. Por quê? Ah, então é tudo de graça. Aí você cai lá no capítulo 6 de Romanos. Isso? Se tudo é de graça, então nós vamos viver de qualquer jeito, fazer tudo que quiser? Não, se você tem uma vida de Cristo, uma vida nova, então você tem que viver essa vida. Então a gente vai ficar assim sempre, ó. Igual na vida do cristão, o livro de Juízes traz essa lembrança. Qual que é? Se você só pensa na lei, você vai virar um fariseu. Se você só pensa na graça, você vai virar um libertino. Porque é uma deturpação da graça. Pensa só na graça. Deixa eu falar mais uma vez o que eu falei. Pode pensar na graça, mas a lei também é fruto da graça. Não o contrário. Você não chega na graça por causa da lei. O apóstolo Paulo diz que a lei é um aio, né? Um pedagogo. Por que a lei é um aio? Porque você vê a lei, aí você olha a sua vida, o que você reconhece? Que você é pecador. Aí você corre para a graça. Só que se você começar a viver na graça e abusar da graça, agora que eu já fui perdoado, eu posso fazer o que eu quiser. Então, na verdade, você não entendeu graça nenhuma. Porque lá em Tito fala assim, a graça de Deus se manifestou salvadora, capacitando todo homem a produzir obras de justiça. Então a graça, ela não só te aceita como pecador, ela te transforma e te dá condição de viver uma vida de vitória. Então a graça, ela vai te dar abrigo quando você reconhece de fato que você é um pecador, mas ela vai te dar força suficiente para vencer um pecado. Aí você tem que entrar nessa luta para tomar a posse. Tá bom? Tema 4, avivamento contínuo. Tinha um ciclo lá, no livro de Juízes. Como é que era o ciclo? A pessoa via, estamos aqui tudo bem agora. Chegamos na terra, agora Deus está conosco, tranquilo. Começa a ser permissivo com coisas erradas. Daí a pouco, condição está lá embaixo. Aí Deus permite que alguma coisa ruim aconteça com o povo para que eles se quebrantem. Esse é um ciclo da nossa vida também, muitas vezes. A gente é muito instável. Por isso que essa busca por avivamento constante é uma coisa importante na vida do crente. O crente não pode estar satisfeito no sentido assim, tem que estar contente, né? Contentamento é uma bênção de Deus na vida do cristão. Mas ele não pode nunca achar que tudo que Deus tinha que fazer na vida dele já foi feito. Tema 5. Nós precisamos de um Salvador verdadeiro. Esse tema também vai voltar muitas vezes. Qualquer juiz, por mais maravilhoso que ele seja, por mais fantástica que tenha sido a obra que Deus fez através dele, esse juiz vai morrer e o povo vai voltar a pecar. A gente precisa, como povo de Deus, de um juiz que esteja lá sentado no trono para toda a eternidade. E esse juiz faz isso por meio de Jesus Cristo, né? Que fica lá intercedendo diante do trono do Pai, é o que a gente lê lá no Novo Testamento. Então, é desse Salvador que nós precisamos. E por último, Deus está no controle de tudo, qual seja a situação. Eu vou, só para ilustrar isso aqui, abre lá no livro de Daniel, do profeta Daniel, só para vocês verem um exemplo bem claro disso aqui, que Deus está no controle de todas as coisas, independente da situação. Depois de Ezequiel, né? Daniel capítulo 1. Olha lá a introdução do livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Olha uma coisa que chamou muita atenção. Isso aqui é Jerusalém, né? Judá lá, a tribo de Judá, a tribo remanescente ainda que tinha. O que o texto está dizendo? Não foi simplesmente que uma nação inimiga destronou Judá. Não. O texto fala assim: o Senhor entregou. Olha que coisa fantástica. O autor está falando assim: essa derrota foi debaixo da vontade soberana de Deus. Então, mesmo num momento, isso aqui, gente, estou falando. A gente às vezes lê a Bíblia rapidinho e não percebe que tragédia que é essa. Imagina, depois de um cenário de guerra, tudo que você conhecia como a sua vida, o centro da sua experiência religiosa, tudo levado para lá. Algumas pessoas foram para o exílio, a terra fica desolada. Isso aqui é uma tragédia, assim, incomparável. E o texto está falando assim, o Senhor entregou. Então, na vida do cristão, tudo acontece por um propósito. Você pode não saber o propósito, mas você pode sempre descansar que Deus está no controle. E Ele é bom. Então, esse é um tema de juízo também, que a gente vai ver várias vezes. O fato de Israel tá perdendo, foi levado agora como cativeiro para uma outra nação e tal. Significa que Deus não está no controle mais? Justamente porque Israel perdeu, uma prova de que Deus está no controle, porque Ele disciplina os filhos dele. Como exemplo de ilustrar esse ciclo, uma vez eu li, por exemplo, um sheik que construiu Dubai, ele disse que o pai dele andou de camelo, ele anda de Mercedes, o filho dele de Lamborghini, mas o neto dele vai andar de camelo, que tempos difíceis fez fácil para homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos aí vai. Criam tempos difíceis. Excelente exemplo. A gente vai ver isso aqui nessa introdução de juízes também, na próxima aula, exatamente essa ilustração aí, muito pertinente, porque muitas vezes a gente mesmo vive de museu, na nossa própria vida, a gente fala assim, nossa, aquele ano eu fui num projeto missionário lá não sei aonde, eu servi, não, foi bom demais. E a gente fica lembrando daquilo ali para sempre, contando aquela história, como se Deus vivesse de museu, né? Como se Deus se o desejo de Deus não fosse um povo que busca relacionamento com Ele o tempo inteiro. É isso? Ok. Terminando a nossa classe, já vi que não deu para cumprir, mas não tem problema não. Você mencionou como Deus é o Senhor, né? Pensando o seguinte, na essa ciência evoluiu, né? Porque as leis evoluíram em cima de outras que você não tiver constância. Mas essa constância só é possível porque o universo é perfeito. A lei que você fez há séculos passados, certo você aplicar hoje, faz um projeto para o tirar marcha. Uhum. Porque mudou, né? Mas por que mudou? Um rei do universo, né, que governa todas as coisas. Dá uma olhada aí em Josué 23, capítulo 8. Aliás, vamos começar do 5, né? O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossas presenças. E vos possuirei a sua terra. Ele está falando das nações lá, tá? Como o Senhor vosso Deus os prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adorais, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos restitui até o dia de hoje. Então, qual que é o tema aqui? Josué está no final da carreira dele e ele está dizendo ao povo, Deus te trouxe até aqui. Você não precisou comprometer nada nessa conquista para chegar até aqui. Então não misture com o povo. Guarda essa lei. Lá em Deuteronômio também tem um capítulo específico que fala sobre isso, sobre misturar com o povo. Era importante para a fidelidade do povo de Deus chegar ali, se estabelecer de uma forma santa, separada. Por quê? Por quê, gente? Pensa, esse é um tema que vai perpassar nossas discussões. Porque o Messias, a semente da Eva, o homem que nasceria para resgatar o mundo, o homem Deus, que tinha dentro, que era 100% homem, 100% Deus, esse homem tinha que nascer, não tinha? Se ele tinha que nascer, ele precisava de um país, ele precisava de uma nação, ele precisava de um lugar. O que está em jogo aqui, Josué, pela fé, não sabe exatamente, mas pela fé ele consegue vislumbrar que Deus tem um projeto grande na conquista dessa terra. Então, mais uma vez, retomando aquele tema polêmico lá da destruição dos cananeus. Se não há essa destruição, se não há uma limpeza daquela terra, uma limpeza cultural, sociológica, não há um contexto adequado para vir o Salvador do mundo. É claro que vai ser feio. Vai ser feio porque nós pecamos, não é porque Deus é mau. Vai ser feio porque a rebeldia do coração humano é grande. Esse Deus, do ponto de vista contratual, do ponto de vista do que ele é, ele não deixaria de ser ele se ele nos condenasse justamente. Mas ele é infinitamente mais maravilhoso do que uma pessoa que simplesmente faz um contrato. Ele vai insistentemente buscar esse povo, mesmo com a rebeldia deles. A ponto de Israel ter que passar por vários exílios para que ele, de fato, finalmente abandonasse os falsos deuses. Tá? Fizemos a introdução do livro de Josué. Na aula que vem nós vamos começar a ler Juízes. Obrigado. Na aula que vem nós vamos ler o capítulo 1. Eu peço a todos que fiquem de pé. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Deus, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. E apesar das nossas falhas, da nossa fraqueza, o Senhor cuida de nós. Que nesse tempo do estudo de Juízes, o Senhor possa manifestar de forma inegável a Tua graça em relação a nós. Que a leitura desse livro nos dê ainda mais contrição, humildade, confissão de pecados da nossa própria vida, para que o Senhor tome posse da nossa vida de forma completa, Senhor. Abençoe o nosso domingo, que nós possamos estar na Tua presença, crescendo cada vez mais em graça e estatura, para que o Teu nome seja glorificado nessa cidade aqui de Ipatinga, Senhor Deus. Obrigado por cada um que está aqui, obrigado por aqueles que viajam, protejam nas viagens de volta, para que eles também possam estar, retornar aqui e estudar esse livro com a gente nas próximas semanas. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus, amém. Até domingo. Bom demais, cara. Pela presença. Deus abençoe. Você chegou a fazer uma pesquisa? Só uma comparação. Pega na minha mão. Sobre a Dona Ibezé, aquela questão do corte dos dedos. Sim. Chegou a